206 da Azul, ingresso agilizando o táxi na mesa possível via participar até o portão 9. Até o portão 9, 4206 agilizando. Live 5729, após o tráfego da Azul retaguarda, no 62 está autorizado, chame táxi. Gente, após o tráfego da Azul na retaguarda, está autorizado pushback. Posição 6, Web 5729. 1755, tráfego da Azul, vai estacionar no 09, assim como a gente finalizar, coordenar a equipe de solo para iniciar, chame táxi. Ok, após o Azul, vai iniciar o pushback, finalmente chamará para o táxi, voo 1755. Tomamos, 2231. Sete, autorizado a decolagem, pistula 0, vento 080 graus, no 612 é nosso. Autorizado a decolagem do voo no 077. 76, agora 649. Tá, 8002, desça via para 2000 pés, QNH 10111, reposta estabilizar no localizador. 2011, botará estabilizador. Localizador, tá indo melhor. 09. Rono 649. 8002, tem condições de interceptar na Prodituna? Ah, firmo. Tá pro ano Duna agora, tão 862. Então, 8002, autorizada para de Duna, reposta estabilizado no localizador. Com estabilizado. O ano 649, autorizado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 149. Zero e pouso, pistola 0, valo 649. Mono 077, decola ao 06, controle 119, decimal 8. 098, gol 1077, obrigado. Fala. 863. Abaixa a porta 863, desce até nível de voo 050. 0053. November 883, Romeu Whisky, desça via para 3000 pés, que negar no 09. Gente, via 3000 no 09. Controle, boa tarde, gol 1077. Seja o meu whisky, reduza para 1070 nós. É o número 2 na aproximação, tráfego que o precede, está 9 milhas de duna, rumo sul, passando 4 mil pés para 2 mil pés, é o Airbus da TAM. Gente, em redução para 1070 nós, 83 Romeu whisky. Controle, gol 1077. 1077, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL, podemos voar direto da EL? Autorizado, gol 1077. Proje da EL, 1077. November 883 Romeu Whisky, para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 040. Esquerda 040, Romeu Whisky. Pode estabilizado, November 883 Romeu Whisky. Repartará estabilizado. Então no 0 torre, 198, decimal 6, ajuste no 011, bom voo. Gente, web. 7-2-9 autorizado, táxi, bilhete, alfa, ponto espera, pessoa no zero, chama a torre 786. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Patará 479. Ali mantém. Accurate. Bilhete 6720, acione identificação, via chegada a bom, desça para 4 mil pés, que é legal no 011. Identificou a chegada a bom. O 1011, ajuste, o BF-20. Juliette Bravo Delta, desça até 4.000 pés, que negar no 09. 1011 para 4040, Bravo Delta. 8.6, obrigado. Guardião 01, aguarde transferência de comunicações. Transferência. Salvador 862, só localizador visual com a 10. Então, 8002, chame torre, 1 no noite, décima meia. 186, obrigado. November 883, Romeu X-Way, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, reposta avisar localizador. Precisa 2.000, autorizado localizador, 1.000. Guardião 01, no chame torre, 1 no noite, décima meia. 86, grato. 0 graus, 1 no 4 nós, ajuste no 0, 1 no 1. 11, aguarda pista livre, 862. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Tá no momento na vertical de Jaguaripe, visual com 8002, para retorno a Salvador. Ok, Guardião 01, atento ao tráfego na final, para pistola 0, autorizado prosseguir para o pátio do Graer, vento 090 graus, no 4 nós, ajuste no 09. Ok, agradeço a gentileza, tem condições de aguardar o 8002 e prosseguir a guarda. Ok, então, após a passagem mesmo, pode prosseguir direto para o pátio. Tato, Guardião 01. Afirmativo. TAM 3190, desça via para 2.000 pés, que negar no 01, autorizado, final do procedimento, reposta estabilizado, localizador. Sim, desce via 2.000, reposta estabilizado na 3190. No voo 925, 29 no POB, 4 horas de autonomia, atendendo Campinas. Campinas, 4 horas, são POB. 129, 129. Vai seguir via Índia Alfa como número 4 no ponto de espera. O gol 1925. Via Índia Alfa no ponto de espera, torre 186, justa no 091, no povo. Índia Alfa como número 4 no ponto de espera, 186, gol 1925. November 883, Romeu Scott. Complete aproximação, aguarde formação de pista livre. É o número 2 para pouso, tráfego precede a Arbanza Santa, aproximadamente a 3 milhas da cabeceira. Vento 090 graus no 4 nós, ajuste no 09. Romeu 883, Romeu Scott. Afirmativo, 883, Romeu. Solo, boa tarde, ofício 415. O 4 no SIC, Léos, confirmado, é o 160? Solicita 120. 120, só um minuto. Juliette Bravo Delta, informe sua velocidade. 180. Pode aumentar para 190. Sente, Juliette Bravo Delta. 1856, 500 Recife, número 2, cópia 390. Já aprovado, prepare a PUCA. Preparado PUCA, né? Escuta com a autorização, tem que ser igual ao 8 de setembro. 3, 2, 1. Gol 1077, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325, 25, decimal 1, gol 1077. Após pelo via pro Juliette Bravo Delta? Após pelo, Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés, que negar no 09, reposta avisar o localizador. Delta. Se não, abaixa 4862. Abaixa 4863, desça até 3.000 pés, que negar no 09. 3.009, 4863. Guardião 01. 8002, solo 13, livra na direita, chame solo 121, decimal 9. 209, obrigado. Nada. Coxa, né, 321 no pista livre, autorizada a decolagem, vento 080 graus, 1612 é nosso. Autorizada a decolagem, 6321. Policial de Ilhéus, com 120, Golfo 677, curva direita, saída foral, 119.8, 5532. Bate o 3, chama quando pronto para o puxa, assinado. Chamando para o puxa, assinado. Solo Salvador, boa tarde, tá? 8002, livrou. 8002, prossiga Alfa, pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, e reporte para ingresso no pátio principal. Motivo, Alfa, pátio 3, reportará para ingresso. Então, 8000. No 859, cópia. 1856, cópia. Prossiga, plano 4850. No 5390, volta 358, decola da 10, curva esquerda. Subida por Cajão, transmissão Caju. 5544, código transponder, controle APR 199, decimal 8. Autorizado 390, abre 58, Fuca, Caju, decola da 10, curva esquerda, aciona 5544, controle 198, voo no 85. Correto, plano 4, no ponto para o puxa sinal. Plano 4, na neta. 8 alternando no 26.0. Bip 5219, copiou 5288, 1260, grato, boa. 4118 para o táxi, tem 113 a bordo, autonomia de 1320, alternando o galeão. Azul, táxi autorizado, Juliette Alfa, tem o ponto de espera 10, no ponto de espera 2786, ajuste 10011. Fique atento que o ponto de espera vai ser com o número 4, dando passagem ao tráfego da Gol, que está na saída do Taxo Índia. Juliette Alfa, ponto de espera ajustado no 011, vai ceder passagem na nave da Gol, no ponto de espera, Azul 418. Então, em 2001, mantém a posição, o tráfego da Azul vai cruzar a frente, após o senhor prossegue até o 10. Mativo, está frente visual, tá? 862. 6321. Torre Salvador, boa tarde, está 3190, final da 10, está baixado, travado, passando externo. Está 3190, boa tarde, completa aproximação, número 1 para pouso, informa na pista livre, informa o 737 ingressando para decolar 5, autorizado. Vento, 090 graus, 149, ajuste, 1019. Essa coisa, 3190. A 26720 reduza para 1990 nós. Reduzindo, 1990 nós. 7720. November 883 ao meu uísque. No solo, uso no meu livrar direito, chamo solo 121 no decimal 9. Boa. Escalógica Juliette, chame torre 118 decimal 6. Abaeté 4863, reduz a velocidade para a aproximação final, informe o tráfego PZ de 12 horas, 4 milhas. Paciente, vai reduzir 4863. Quero estar. Ok, inicialmente prossiga Quilo, pátio 3, seguindo o tráfego da TAM, contorno no pátio principal e reporta para ingresso na Lima. O tráfego da TAM vai estacionar no portão 10, observando o mesmo, após o seu prossegue e reporta na Lima. Paciente, então, passando aqui, entrando aqui. Sou na reportar a senhora. Reporte livre, forma lei, pista livre, número 2 para pouso, vento 090 graus, Zulu 49, ajuste no 09, Juliette Bravo Delta. Delta. 3190, pista livre autorizado, pouso. Livre pouso, 3190. 9, controle Salvador, muito boa tarde, jogou 1, amanhã 01, correto, senhor. No 9, decimal 8. 19,8, boa tarde. Boa. O gol no 755 está no ponto, espera o ponto visual, espera o ponto final. Tem condição de decolar 5 autorizados? No 09. 4,6. Para Roberto, gol no 609. Controle UAV 5729. Objeto 5729, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Da EL 340. Azul 4118, ponto de espera como número 3. Azul 418, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Juliette Bravo Delta, número 1 agora para posto, completo aproximação, informe 737, ingressando para decolar 5 autorizado. Delta 7. Oscar, Oscar, Juliette, inicie 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da pista no 7. 360 pela esquerda, Oscar, Juliette. 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. 3325251, Pantanal 47 no 1. 090 graus, 149, ajuste no 09. Reportar 47. Tá 3190 no solo, 19, livrar direito no 21 decimal 9. Direito no 21 decimal 9, tá 3190. Salvador, 3567, informação X-ray. Quem nos chamou? 3567, informação X-ray. 3567, sim, só um minuto para cópia. Brasília, prepare a agulha, filho. Guarda 3567. Tô baixo. Salvador, boa tarde, tem a 3190, acesso aqui. Bem-vindo para o Cigal, Paquilo, Pátio 3, reporte para ingresso principal. Alfa, Paquilo, Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio Principal, tem a 3190. Webjet 6720, reduz a velocidade para a aproximação final. Reduzindo mesmo, 720. Boa tarde, Azul 40, 4206. Informação Yankee. 370, recife. Sim, só nos copos número 2, prepare a PUCA, Caju, 370 já aprovado. PUCA, Caju, 370 aprovado, aguardando o papel. Número 2, 4206. November 883, Romeu Whisky, chame agora a torre 186 para o ingresso na Taxi Mike. O November 883, Romeu Whisky. Muito obrigado, uma boa noite. Autorizado ingresso na Mike, reporte na Quebec para o cruzamento, o November. Ah, são 360 aqui na distanciada aeronave à frente. Afirmativa, objeto 6720. Vai efetuar um 360, intercepta novamente. Zulu no 7, decola 1-0 com curva pela direita, subida gol e transição efeito. 5545 transponder, controle opera em 1 no 9 decimal 8. Autorizado Brasília, nível 380, pressurou 17, decola da 1-0, curva direita, gole e ouvido, transponder 5545, controle Salvador 189.8.135.67. E o cortado aí, confirme a mensagem? Desconsidere o BF-720. Reposta avisado no localizador. Ok. Então, fazendo 360, vai reinterceptar então. Autorizado Recife, 370, Opero I-58 Aerovia, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5543 o transponder, controle opera em 1 no 9 decimal 8. 3888-360, obrigado, GNC-32. Coluna 692, está 5 milhas para ITAP, após ITAP pode abandonar para 2000? Bono 612, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. Reportaremos localizador X-Ray, final 2011, Bono 612. Câmara. TAM 3190, parte principal, meia dúzia, portão. Principal, meia dúzia, portão para o TAM 3190. Gente, faço backtrack e irá seguir a Marfal que vai prosseguir para o Pati. 883, autorizado o cruzamento da pista no 7, para o Pátio 5. Centro Recife, Xené 6321. Xené 6321, frequência 128, decimal 8. Ok, obrigado. Firmativo, está localizador aguardando o flight. 7730, chame torre, 198.6. 7730. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6720. Webjet 6720, uma boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 2 para pouso. Tráfego e preset está na curtíssima sinal bandeirante. Vento, 080 graus no 4, nós ajuste no 011. 1-0-1-1, aguardando autorização de pouso. Número 2 para pouso. 6720. Os Oscar Juliette, ciente que livrou a pista estacionada em frequência. China 314, é, posto de acostamento, portão 05, está autorizado e chame táxi. Autorizando 05, obrigado. A Baeté 4863, no solo 24, livrar direito no 21, decimal 9. 19, 4863. A escuta, prossiga. Livrou. Gente, parto 3 inicialmente? Sim. Ok, prossiga aqui no parto 3, tráfego da Oxanã no portão 5, iniciando pro Xibeg, ok? Vai ingressar no parto 3, fica atento. O Abaeté 4863. Jet 5729, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 133.25, 251, boa tarde. Jet 6720, pista livre, autorizado pouso 090 graus, 14 laço. Livre, pouso 6720. 1925, decola 26, controle 119.8. 19-8, muito obrigado, bom trabalho. 9-8. Muito obrigado, bom voo. Azul 4118, após a passagem do tráfego 737 da Webjet, curta sinal, ali mantém pista no zero. É, o Azul 4118, após a passagem do tráfego de fogo da Web, ali mantém. A viva. Zero na gola, igual 9-8. Localizador, gol 1612. Gol 1612, chame torre 1-8-6. Obrigado, boa tarde. Torre, boa tarde, gol 1612, está 3 milhas do externo. Gol 1612, uma boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, temos um 71 Airbus, corrijo, é um Embraer 90 azul que vai iniciar com o decolagem, forma de comando livre, vento 090 graus 149, ajuste no 09. Gente, estamos ainda a 3 milhas externas. Descendo 050, 98 Lima. Jet 6720, salão 27, 121, decimal 9, Lima. Livrando 219, 1720. Azul 4118, pista livre, autorizada a decolagem, 090 graus, 14 nós. Gente, Azul 418. Livre, vai. Bem, mantém a posição, bom avaliado. Mantém a posição, inicialmente aguarde para iniciar. Tá, mantém a posição, tá aguardando. Hoje é o Salvo Salvador, boa tarde. Web 720. 720, prossiga quilo pátio 3 e aguardando para o ingresso do pátio principal. Quilo pátio 3 está aguardando então para o ingresso do pátio principal. 1601, dessa via. Para 2000 pés, Kenegala 09, repórter estabilizado no localizador. Dessa via para o 2000, reporte estabilizado, voo no meio, 01. E 20 de autonomia, alternado Salvador. Autorizado, Juliette Alfa, 18 menos, ponto de espera torre, 1011 no ajuste, 6394. Ok, ponto de espera na torre, 1011. Solo, eu vou passar de SR. SR, um minuto. É 20, prossiga em frente, pátio principal, posição 01. Em frente, o pátio principal, posição 01, no BC 20. PSE confirmando Veracruz, 500 pés. Positivo. Autorizado, 500 pés para Veracruz, decolando da 107, curva direita no litoral, em coordenação com a torre Salvador. Acionando 0137, controle 198. Curva direita, no axé, 510, 398, o Liente Rafé está no pátio 4 com 3 a bordo. 3 POB, ciente, chame 18 meia torre para agora para o acionamento ex-decolagem, 1011 ajuste, tinha que ser a Serra, bom voo. Serra, Serra, obrigado. O Juliette Bravo Delta e o Mike Foxtrot Oscar no pátio 3, estão na escuta? Afirma, Tio. Os dois tráfegos podem prosseguir aí, inicialmente até reporte para ingresso na Lima. Ok, eu vou prosseguir reportar para ingresso na Lima, Juliette, como deu? Reportar na Lima, Mike Fox, George. Chamei a 63, 1 no 4, boa tarde, ali mantém pista 1 no 0. A linha e mantém 1 no 0. Aguarda o doutor 3567, e assim que os tráfegos livrarem, a gente coordena o seu início, ok? Solo 354, 15 para o pushback acionamento. Olho meu no 2, solo aos 31 ali para a direita, no 21 décimo 9. 219 livrando na direita, o gol. Fala para o ataque. Oceaner 63, 1 no 4, pista livre autorizada a decolagem, vento 090 graus, 1 no 2 nosso. Gente, iniciando a decolagem, 63, 1 no 4. Reportará para o cruzamento. Solo, gol 856, gate 4, para pushback treinamento. Gol 856, para autorizar, time tag. Autorizar, chamar ataque, 856. Gol no meio, correção, 3567 na remota 12, está autorizado e pushback acionamento time tax. Autorizado pushback acionamento chamada ataque da 3567. Solo 6, 1 no 2. Boa tarde, bem-vindo. Mantenha antes daquilo, o tráfego da trip aí no pátio 3 no pushback. Após a gente coordena o seu ingresso. Gente, daquilo está o bom no meio. Autorizada a decolagem da presente com proa de Itapuã, vento 080 graus, 1 no 2 nosso, ajuste no 0 no, em XRCR. XRCR. Bom. Cono 925, chama agora Recife, 1288, alterna 1260, 1995. Cruzamento da 1735, para passar com o Mike Fox Tracker. Fomos ao cruzamento da 1735, Mike Fox Tracker, direto da 1 até o pátio 5, frequência de estacionar. Pode dizer, obrigado, boa tarde. Até o portão. Vamos 1-2 nós. Valeu pro pouso, com